quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Deixa com o Eduardo, vai ter que mostrar o talento, vai. Pare de favela, do Bengola. Pare de favela, e na terra firme. Pare de favela, e os menor preparado tudo pra dançar com ela. Vai no Benevides, pare de favela, no Che Guevara. Pare de favela, e lá no Aura é. Pare de favela, e os menor preparado tudo pra dançar com ela. Vai, ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Deixa com o Eduardo, vai ter que mostrar talento, vai. Marambaia, baile de favela. Marituba, baile de favela. E lá no Jurunas, é baile de favela. E os menor preparado, tudo pra dançar com ela, vai. Ananideua, baile de favela. No Ipuí, baile de favela. E no Jadelândia, baile de favela. E os menor preparado, tudo pra dançar com ela, vai. Na Pedreira, baile de favela. Na Cremação, baile de favela. No bairro do Barreiro, é baile de favela. Os menor preparado, tudo pra dançar com ela, vai. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Deixa com o Eduardo, vai ter que mostrar talento, vai. Veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Deixa com o Eduardo, vai ter que mostrar o talento, vai. Guamaré, baile de favela. Do Bengola, baile de favela. E na terra firme, baile de favela. E os menor preparado, tudo pra dançar com ela, vai. No Benevides, baile de favela. No Che Guevara, baile de favela. E lá no Aura é baile de favela. E os menor preparado, tudo pra dançar com ela, vai. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Deixa com o Eduardo, vai ter que mostrar talento, vai. Marambaia, baile de favela. Marituba, baile de favela. E lá no Jurunas, é baile de favela. E os menor preparado, tudo pra dançar com ela, vai.